está exposto e todo o povo sabendo que diante da estátua todos têm que se prostrar. Mas tinham três jovens crentes que não acataram a ordem e concordaram entre eles de pé continuar. Informaram ao rei, que agiu com muita ira, ameaçando aos moços que lhe desobedecerão. A minha ordem foi dada e todos têm que aceitar. Preparem uma fornalha pra quem não se ajoelhar. Vocês estão na minha mão e quem é o Deus que vai livrar? Os jovens não temerem e permanecerão de pé, confiando em quem estava posto a sua fé. Foram lançados dentro da fornalha pra morrer, mas quem entrou com ele sobre o fogo tem poder. Andando na fornalha, bem na frente do povo, pois quando chega o tempo, Deus mostra para todos que quando ele quer livrar um crente, ele entra até no fogo. Ei, estão te ameaçando, aquecendo a fornalha, se estão te intimidando pra que corras da batalha. Não se dobre, não se renda, mesmo correndo perigo, se te jogarem no fogo, eu também entro contigo. Entra que eu guardo, entra que eu protejo, entra que eu te livro, entra que eu te vejo. Entra na fornalha, faz o que eu digo. Entra, pois se entrares, eu também entro contigo. Entra e passeia no meio do fogo, pode entrar sem medo e mostrar pro povo que quem está contigo é o Filho do Deus Poderoso. Escuta, estão esperando você morrer e definhar. Te jogarão no fogo da calúnia pra matar. O inimigo levantou-se contra a tua vida, mas não sabia que ela por mim é protegida. Estão tramando pano, aquecendo a fornalha, dizendo ele morre no fogo ou na espada. Mas se esqueceram que contigo está o Deus do fogo, que disse, ordenou e agora te diz de novo. Entra que eu guardo, entra que eu protejo, entra que eu te livro, entra que eu te vejo. Entra na fornalha, faz o que eu digo. Entra, pois se entrares, eu também entro contigo. Entra e passeia no meio do fogo, pode entrar sem medo e mostrar pro povo que quem está contigo é o Filho do Deus Poderoso.